24 e 29. Boa tarde, Rádio Clube em tudo. Você está ligado na melhor Rádio Clube de Pouso Alegre, YL280. Clube, a rádio completa. Agora, na Clube de Pouso Alegre, você se mantém informado com a edição do Boletim Informativo Clube. A notícia agora, nos 1530 da Clube de Pouso Alegre. Para enfrentar a Covid, o governo de Minas fez um planejamento eficiente. Por isso, somos o estado que mais salvou vidas da pandemia. Agora, estamos preparados para a vacinação, com profissionais e unidades de saúde prontos. O governo de Minas está entregando seringas de vacinas em todas as cidades do estado, na maior operação da história. Segundo o Plano Nacional, a vacinação será em etapas. Primeiro, os grupos de maior risco. Eficiência no combate à pandemia. Exemplo na vacinação. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Fala pessoal, aqui é o Lisca, técnico de futebol. Estou aqui para contar para vocês que o governo de Minas abriu 40 mil vagas de curso técnico gratuito, com ajuda para transporte e alimentação. Tem vagas para técnico em enfermagem, técnico em eletrônica e muito mais. E esses técnicos aí vão ter um emprego que dura muito mais do que um técnico de futebol. Saiba mais em minasdefuturo.mg.gov.br. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Saúde, é disso que vamos falar, porque é hora de se vacinar contra a gripe. Essa vacina é tão importante quanto a da Covid-19. Você se protege e evita a superlotação em serviços de saúde. Com 10 minutos por semana, você elimina a água parada e ajuda a combater qualquer tipo de foco de mosquito. E se você tem os sintomas da doença, dor de cabeça, dor nos olhos, febre e manchas avermelhadas, procure um posto de saúde imediatamente. Dengue, agir no teste, não tem erro. Aí, galera. Da próxima estrada é minha, hein? Quem sabe assim a gente chega mais rápido. Vai ter a pressa. Tem que respeitar os limites de velocidade. Ultrapasse com segurança em locais permitidos. A pressa faz muita gente acidentar. Isso é campo. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Respeite a velocidade, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191, Polícia Rodoviária Federal. Clube! Em casa! Na rua! Olha, Dani, se havia uma pintada de vizinho, e até que enfim ele estava tirando tudo que acumula a água. E ainda me perguntei como ia fazer a mesma pintada. Tem gente que se mete na vida dos outros. Não adianta fazer de conta que a água parada só se acumula na casa ao lado. Cada um tem que fazer a sua parte. Bem, quando você cuida o vizinho, o mosquito ganha terreno. Mais atenção para a prevenção. É o governo do estado cuidando da saúde dos mineiros. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Cuidar da água é cuidar da vida. Sua barba está ficando linda, Roberto. Mas por que essa torneira aberta e está fazendo essa barba? Desculpa, esqueci. Temos que economizar água, não é mesmo? Se não falta água, eu já devo ter fazer a barba com um copinho. Sim, dá não. Pode deixar. Isso vai. Água, economizar para a fonte não secar. Este é um comunicado para você, empresário. E se você quer alavancar as suas vendas, veja o retorno do seu investimento em propaganda. Aqui na nossa emissora, como diz o ditado, a propaganda é a alma do negócio. Uma campanha...